só queria ficar bem. Demorei pra chegar aqui, mas sinto que valeu a pena, eu sei. Hoje eu quero ficar bem, fumando um do creme. Vou pedalando por essa estrada, mente focada na GC. Finalmente posso falar beat, pilantra oportunista. Deixo o rap livre. Vocês não enxergam essa merda onde vivem. Vocês nem tão perto de estar perto do que dizem. Por isso que temem as ideias realistas, pra não virar alvo de um bando de oportunistas. Hoje vocês negam até mesmo o criador, pra não serem cancelados por pseudos comunistas. Antes dos relatos falsos defendem o gênero, argumentos fracos, mentirosos e efêmeros. É bom voltar a escrever sentindo do frio do meu quarto, mandando se fuder igual dos meus antigos álbuns. Fazendo fumaça com as flores mais belas, de rolê de speed com meus dez magrela. A vida te faz correr várias ultramaratonas, mas é linha de chegada independente das quedas. Eu só queria ficar bem, demorei pra chegar aqui, mas sinto que valeu a pena, eu sei. Hoje eu quero ficar bem, fumando um do creme. Vou pedalando por essa estrada, mente focada na GC. Por essa estrada perigosa, do sol laranja, misturado com rosa. Da velocidade, o importante é chegar vivo. Tô afinando meu cérebro, tudo que preciso. Por essa estrada perigosa, do sol laranja, misturado com rosa. O importante é chegar vivo. Deus da minha vida.